caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje é dia 8 de abril de 2010 e eu sou Carlos Bonaparte e estou aqui consigo mais uma vez para lhe fazer companhia nos próximos 90 minutos. Vamos lá ver como é que o tempo passa hoje. Eu tenho a impressão que vai passar tal e qual como ontem, ou seja, depressa. Bom, quer dizer, eu gosto de lhe dar música e gosto de lhe trazer estas coisinhas, estas curiosidades e assim, mas o tempo passa mesmo muito rápido. Mas enfim. E à boa disposição com que estou hoje, tenho a impressão mesmo que vai passar rápido outra vez. Vamos ver. Bom, hoje então é quinta-feira, é aquele programa de 90 minutos em que, já sabe, pode ouvir aqui algumas curiosidades do dia, pode ouvir umas coisas que eu cá vou dizendo e pode também fazer os seus pedidos. Nós hoje temos um para realizar, mas isso é mais daqui a pouco. Para já, como de costume, vamos abrir esta emissão. Bom, vamos então abrir esta emissão com música escolhida pelo Bonaparte. E música escolhida... Bom, eu já lá vou aos nomes das músicas. São nomes giros e músicas giras. Já estava ouvindo a pensar, o que é que ele vai tramar desta vez? eu digo mais daqui um bocadinho. Para já só quero dizer uma coisa. Hoje há live aqui na Antena Web. Há mais um concerto, hoje vai ser assim mais para o rock, vamos ouvir os Linkin Park ao vivo em Texas, ou ao vivo no Texas. É sempre assim às 10 da noite, aqui na Antena Web, à quinta-feira, há sempre estes programas que lhe vão trazendo, aliás, há sempre este programa que lhe vai trazendo música ao vivo, concertos inteirinhos para ouvir e desfrutar. Ora bem, vamos então ouvir três musiquinhas nesta emissão. Vamos começar com uma música muito bonita e que se chama Inês e que é de um grupo chamado Nuestro Pequeño Mundo. É uma cantiga que não é conhecida aqui em Portugal e mesmo em Espanha. É quase completamente desconhecida. Inês é uma música muito bonita e que, enfim... Já passou algum tempo, muito tempo, sobre o seu lançamento e ainda ficou esquecida em Espanha. Aqui em Portugal, se não estou em erro, esta música nunca chegou. Pois, como mais vale tarde do que nunca, chega agora. E vai então abrir esta emissão de hoje do programa Outra Margem. Vamos ficar depois com uma cantora conhecidíssima russa. Quer dizer, ela aqui em Portugal não é assim tão conhecida, mas lá na Rússia é muito conhecida. Aliás, ela já chegou a participar no Festival da Eurovisão, que inclusive, se não estou em erro... Não venceu. Ficou em segundo lugar. Mas pronto, foi em 2004. Quem porventura quiser consultar, quem sabe aí no YouTube, por exemplo, ver o vídeo desta participação de Yulia Savisheva, uma cantora, como disse, então muito conhecida na Rússia. O tema que aqui vamos ouvir chama-se Tselini. Foi gravado um ano apenas depois da participação desta cantora, desta fantástica cantora russa, no Festival da Eurovisão. Estamos, portanto, a referir ao ano de 2005. Vamos fechar esta conta das três, aliás, esta voltinha das três músicas com Laszlo Aradsky. Chama-se a música Eastern Village Ed Spiroscam. É uma música que nunca passou aqui na Antena Web e eu vou passá-la pela primeira vez. É então uma música húngara, ou seja, começamos desta maneira. Começamos, ou melhor, abrimos esta emissão com uma música em espanhol, depois ouvimos outra em russo e, por fim, outra em húngaro. Já é a história do costume. Nuestro Pequeño Mundo com Inês, Tselini na voz de Yulia Savisheva e Istam Velet Ed Spiroskam na voz de Laszlo Aradsky. É desta maneira que iniciamos esta emissão, que espero ser do seu agrado. Bem na música! Até já! Hojitas madre tiene el árbol, tres hojitas madre tiene el árbol, tiene el árbol, tiene el árbol, Inés, Inés, Inésita, Inés. La una en la rama, las dos en el pie, la una en la rama, las dos en el pie, las dos. dos en el pie, las dos en el pie. Inés, Inés, Inésita, Inés. Dábales el aire, meneábanse. Dábales el aire, meneábanse. Meneábanse, meneábanse. Inés, Inés, Inésita, Inés. Ábreme la puerta que te vengo a ver. Ábreme la puerta que te vengo a ver. Que te vengo a ver, que te vengo a ver. Inés, Inés, Inésita, Inés. Inés, Inés, Inésita, Inés. Дни пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Просмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок. Пиши, подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Nézzük a balút, mert ugye kész az egész. Isten véred édes piroskám, van még rajtad kívül csinos lám. Lennék én még nálad divatban, és ha nem hát akkor mondd mi van. Rosica, Clara Cólica, Sim, Judica, Perukiba, Teshi, Teshi, Poisem, Tesotil, Exi, Homotil, Bel, Udiakis, Rosegis. Estou eu de novo nesta emissão de Outra Margem, nesta noite de quinta-feira, 8 de abril de 2010. Quinta-feira esta que já vai chegando ao seu final a pouco e pouco. Ora, prosseguimos agora nesta emissão do Outra Margem com o pedido que nos foi feito pela nossa ouvinte Joana Santos. Mais uma vez agradeço a mensagem, a dedicatória. Para mim, agradeço imenso, Joana, pela dedicatória então que me é feita e que eu aceito, como é lógico, com muito, muito prazer e muito orgulho. A música que a Ana Rita pediu chama-se Dói Demais, mas infelizmente não temos. Bom, não foi bem a Ana Rita que pediu a música, foi a Joana, que pediu a música da Ana Rita. Sim, está correto. Joana então pediu a música da Ana Rita, o tema chama-se Dói Demais. Não temos esse tema connosco, o que é uma pena, porque gosto sempre de satisfazer os pedidos dos nossos ouvintes, mais ainda quando a dedicatória é dirigida a mim, não é? agradeço imenso, mais uma vez, Joana, pela dedicatória. Uma vez que é impossível passarmos essa música, mas temos aqui outras de Ana Rita, eu escolhi, e se me é permitida a liberdade, de passar o tema Fado. É um tema lindíssimo desta cantora, que tem uma potente voz e que inclusive já fez parte da banda sonora da telenovela Olhos de Água, que passou há coisa de 10 anos na TVI, na altura dos inícios da produção portuguesa de telenovelas, produção portuguesa em massa, como é lógico. Um elenco excelente, e escolhi essa música porque já que a dedicatória foi feita a mim e já que infelizmente não tenho a música que a Joana pediu, tomei a liberdade de escolher uma música desta cantora que, por coincidência, fez parte da banda sonora da telenovela que até agora mais gostei de assistir. E, portanto, passando esta parte um bocadinho mais pessoal para o ouvinte, deixo então esta música, é um pedido de Joana, como já disse. O tema então que vamos ouvir é de Ana Rita, claro, mas sim, o tema Fado. É este então o tema que trago agora à antena. Depois de ouvirmos esta música, que mais uma vez digo-lhe é lindíssima, e é de uma cantora que tem uma voz muito potente, muito forte, mas muito certa, depois eu volto para trazer mais três musiquinhas, prometo-lhe que são menos estranhas do que as primeiras. Bom, vamos à música, fico bem, fico com a Antena Web, até daqui a alguns minutinhos, são poucos, até já. Guitarra chorando a pedir notas de luz iluminando o caminho, tirar-te da solidão, dizer quem és, fonte de amor e paixão. Bonita. Pois claro. Ora bem, não foi por acaso que eu a escolhi. Ora bem, vamos continuar com música nesta emissão. Vamos para mais três temas e são eles Gomenazai da Statu, uma musiquinha de 2006 que vamos então recordar. Vamos chegar depois também com First Day of My Life, uma cantora que já foi, já fez parte de uma banda, as Spice Girls, e agora está a solo, já há alguns anos, chama-se Melanie C, uma cantora que, dentre alguns dos seus sucessos, tem este First Day of My Life. Depois vamos chegar com uma música mais antiga, dos anos 70, e que é muito, muito bonita. Chama-se Seven Tears e é dos Go By Dance Band. É uma música mesmo, mesmo muito bonita e que dá para dar um pezinho de dança, dá, também dá. Mas, mais do que isso, é uma melodia fantástica. Vai ver. Depois vamos para o nosso primeiro intervalo e eu vou voltar para lhe trazer também algumas curiosidades do dia, etc, etc, etc. Bom, vamos à música. Eu volto depois dos comerciais. Fique bem, fique com a sua rádio preferida, a Rádio Antena Web. Just want more.

que tem uma capacidade para variar em termos musicais, que é uma coisa do outro mundo. A sério, para quem conhece esta alemã, Andrea Jürgen, vai com certeza partilhar da minha opinião. Bom, vamos então ficar com estas três musiquinhas, depois eu volto para lhe trazer as efemérides, as curiosidades do dia de 8 de Abril, que foi marcando então esta data ao longo da história. Antes de passar para a música, deixe-me só lembrar-lhe como pode participar, pedir as suas músicas. Basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. É simples, é só deixar o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e música que quer ouvir. E pronto, se quiser especificar o dia em que quer que essa dedicatória vá para o ar, também está à sua vontade. E pode fazer isto através deste e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então, se preferir, pode também deixar uma mensagenzinha ali na caixa de comentários que está presente no final de todas as páginas do nosso website. E posto isto, venha a música. Eu volto daqui a alguns minutos com as curiosidades do dia 8 de Abril. Até já! Antena Web, rádio à sua medida. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen pero no es cierto. Dicen que cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando. Sigo soñando, pobre incurable sonámbula. Ora bem, e vamos às curiosidades. Hoje não são muitas, não. Hoje até só me vou centrar nos nascimentos. Ora, em 1320 nascia aqui em Portugal o rei Dom Pedro I, que pelo seu percurso de vida e pelo seu percurso enquanto rei ficou conhecido como o Justiceiro. Morreu em 1365. Nasceu em 1902, chamava-se Andrew Irvine e morreu em 1944, com apenas 42 anos. Ele tentou escalar o Everest, chegou ao pico, mas não chegou a descer. Perdeu-se no meio de uma tempestade de neve. E em 1918 nasceu uma das mulheres mais revolucionárias da história do século XX. Estou a falar de Betty Ford, ela que foi, nos anos 60, a primeira dama norte-americana. E foi uma dama, digamos assim, revolucionária. Ela surpreendeu tudo e todos com as suas respostas, com as respostas que dava. Ela foi a primeira, digamos assim, a primeira mulher que, digamos, não se submeteu, digamos assim, ou seja, deixou de, não era submissa. E, bom, uma primeira dama que não fosse submissa, uma primeira dama que fosse independente, que falasse a vida dos seus filhos sem qualquer problema, sem qualquer tabu, que falasse de temas tão polémicos, enfim, que na altura não eram habituais de falar, como se fosse o sexo. E Betty Ford falava disso sem problema nenhum. Claro que lhe valeu as devidas repreensões, mas também lhe valeu os devidos apoios e foi também muito por, entre aspas, culpa de Betty Ford, que se revolucionaram as mentes na América e depois também na Europa. E bom, vamos prosseguir com música. Vamos agora ficar com Michelle, mais uma cantora alemã. Vamos depois ficar com a voz de Michael Jackson e ainda encerrar esta voltinha das três músicas com os Beatles e Hey Jude. São os três próximos temas que nos vão acompanhar nesta emissão do programa Outra Margem. Esta quinta-feira, em que lhe relembro que, a seguir, vai haver concerto dos Linkin Park aqui no, na Antena Web. Ich bin selber der Prinz, der sich befreit.

E vamos então continuando nesta emissão, agora numa onda mais calma, numa onda mais de romantismo, até podemos dizer assim. Trazemos de agora três temas que vão anteceder a minha despedida, e são eles Thinking of You, de Katy Perry, ainda I Go Crash, de Paul Davies, e ainda a fantástica música de Kati Kovacs, Avesto es a Keksvek, um tema, enfim, já conhecido pela generalidade dos ouvintes. É um tema que tem vindo a ser cada vez mais bem aceito. Isso é bom, sabe? É bom porque, de facto, há músicas como esta, de Kati Kovacs, que são até bastante bonitas, que têm até muita qualidade, só que, por serem cantadas noutras línguas, não têm o mesmo sucesso em Portugal. E Kati Kovacs é a prova de que, quando a música é boa, a língua em que é cantada é muito pouco relevante. E bom, vamos então a estas três musiquinhas que, como disse, vão anteceder a minha despedida. O tempo hoje também está a passar muito depressa, mas pelo menos já fui atento de me aperceber quando é que estamos a chegar ao final da emissão. Já não estou a ser surpreendido, como fui ontem, como já fui outras tantas vezes. Enfim, mas assim é bom quando isso acontece, quando nós estamos a fazer a emissão e nem damos pelo tempo a passar. Ora bem, vamos então à música, depois eu volto. Quero só deixar-lhe um grande abraço e dizer aquilo que digo em todas as emissões, mas que não é por dizer repetidas vezes que deixa de ser verdadeiro. Aliás, bem pelo contrário. É um prazer, mas um prazer imenso estar consigo. E acredito que se agora a Antena Web é a sua rádio preferida, então em maio vai ter muito mais motivos para gostar cá da gente. Vamos trazer novos programas, vamos trazer novas energias, novos sons. Há muita coisa nova a surgir. Sabe quantas horas e mais, sabe quantas horas nós temos de programas já previstos, mas não ficamos por aqui? Sabe quantas horas é que já temos de programas novos para estrear? 12 horas e meia, é verdade. Ou seja, vai haver muito mais música, muito mais... enfim, há muita coisa nova. Só lhe digo, fique atento, fique aí. Se agora gosta de nós, se agora a Antena Web é a sua escolha e que nós agradecemos, então a partir de maio, nem sei, vai ter muita coisa nova aí para gostar. E não é só música, portanto, fique atento. Bom, vamos à música. Para já é mesmo só música, para já é. E venha ela, já sabe então, Katy Perry, Thinking of You, Paul Davies, I Go Crash e Kati Kovacs, a festa é a Keksvek. Até já. Comparisons are easily done once you had a taste of perfection, like an apple hanging from a tree. I pick the ripest one. I still got the seed. You said move on, where do I go? I guess second best is all I will know. 'Cause when I'm with

estő sajnálta, hogy műve ennyit ér. Elment s elvitte a csodálatos festményt. S csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske pár még télen is ott őrizze a fészkét. A kislány elfeledte gyorsan őt, s nézte az ablakon át azt a karcsú fecske pár. A szemközti ház ereszére volt, a kislányban a remény, és egyre jobban hitte, el sem szállnak talán. Lassan meggyógyult, és egy napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lenn a havas utcán, a fecske fészket nézte meg a szemben lévő ház falán, és akkor jött csak rá. E bom, chegamos assim ao final de mais uma emissão do programa Outra Margem. Foi um prazer imenso estar consigo e poder fazer-lhe companhia durante 90 minutinhos. Vamos finalizar de uma forma muito original, digamos assim. Estou a referir a uma música de 1943 chamada A Minha Casinha, interpretada, imaginem por quem? Por Milu. É verdade, essa menina da rádio, como era então conhecida. Vamos então encerrar desta maneira esta emissão, número 16 do programa Outra Margem, para o ar, aliás, que foi para o ar no dia 8 de abril de 2010. Eu vou voltar para a próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 14, para lhe fazer companhia durante, no total da semana, mais 2 horas e meia. Até lá, deixo-lhe um forte abraço. E um obrigado por ter feito companhia e por ter estado desse lado. Um grande abraço mais uma vez. Venha Milu com A Minha Casinha. Que saudades eu já tinha da minha alegria. Casinha tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a contar vindo do céu. O meu quarto lembra um ninho e o seu teto é tão baixinho que eu ao ir pra me abro a porta em tom discreto, digo sempre: Senhor Teto, por favor, deixe-me entrar. Tudo podem ter os quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Mas quase sempre o lar